vento que te levou, te trouxe mais ruim. A força do sopro, a dor, a rosa dos ventos, a flor. No corpo, pra quem me espera.